Começa agora mais um programa com a qualidade CBN. A rádio que toca notícia. CBN Turismo, o melhor roteiro. Dicas, entrevistas e reportagens especiais do setor que movimenta 6% do PIB brasileiro. Gente que pensa e faz o turismo em Foz e região. CBN Turismo, com Guilherme Wojtkowski. Oferecimento La Bella Tavola Ristorante. Noite italiana todas as quartas e sábados. Anexo ao Hotel Bella Itália. E foi uma semana complicada para os representantes do setor turístico aqui de Foz do Iguaçu. Depois do anúncio do cancelamento dos X Games, aliás, as notícias ruins parecem não parar de chegar aqui à terra das cataratas. O primeiro grande impasse foi em relação ao transporte de visitantes na fronteira entre Brasil e Paraguai. Motoristas de vans e taxistas brasileiros estavam sendo obrigados a largar seus passageiros em Ciudad del Este e retornar a Foz do Iguaçu sem ninguém, em razão da interpretação literal de uma ordenança existente na cidade paraguaia, ignorando um acordo de 2007 a respeito do tema. Houve registro de protestos e pedidos de retaliação aos taxistas e transportistas paraguaios que realizam esse tipo de transporte em Foz do Iguaçu, até que uma reunião realizada na tarde de quarta-feira pôs panos quentes. A questão devolveu a normalidade e serenou os ânimos dos envolvidos. A segunda polêmica da semana, ainda não recebida ou digerida por muitos, deu-se na noite de ontem com o anúncio de que o Tribunal Regional Federal derrubou a decisão de primeira instância e deu ganho ao Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade no tocante à proibição a partir de 31 de dezembro de 2013 do ingresso de táxis, vans e carros de turismo privativo no interior do Parque Nacional do Iguaçu, no trecho entre a portaria de acesso ao parque e o espaço Porto Canoas, logo acima ali das cataratas. Ainda cabe recurso e as entidades do setor turístico de Foz do Iguaçu já estão se mobilizando para recorrer à esfera superior em Brasília, mas é, sem sombra de dúvidas, mais um foco de preocupação para empresários e gestores. No programa de hoje vamos falar mais a respeito deste e de outros assuntos. Participe do CBN Turismo, interaja conosco. O e-mail é o cbnturismo@cbnfoz.com.br, twitter.com/cbnfoz, rádio CBN Foz no Facebook ou então nosso site cbnfoz.com.br. Foz do Iguaçu, 12 de outubro de 2013. Bom dia. Após muita polêmica e reclamação, autoridades de Brasil e Paraguai chegam a um acordo sobre o transporte de turistas na fronteira. Nova ameaça para o turismo receptivo de Foz do Iguaçu, entrada de táxis e vans no parque volta a estar proibida a partir de dezembro. Editora lança livro fotográfico em homenagem ao centenário do município de Foz do Iguaçu. Prefeitura concede alvará para a construção de novo shopping center na região da Avenida das Cataratas. Aeroporto de Foz do Iguaçu passa por vistoria realizada por fiscais do CREA e a Feira dos Sabores aqui do Paraná vai até domingo, trazendo produtos da agroindústria familiar de todo o estado do Paraná. Não perca estes e outros destaques, além da programação cultural de lazer para o fim de semana aqui na Tríplice Fronteira. Agora 11 horas e 8 minutos. CBN Turismo volta em instantes depois do intervalo com estas e outras informações. CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 11 minutos, temperatura neste momento aqui na área central de Foz do Iguaçu, um pouco acima aí da casa dos 20 graus, tempo nublado aqui na fronteira, previsão do tempo para hoje em Foz e região da Tríplice Fronteira de tempo instável, pancadas de chuva distribuídas de forma desigual ao longo das 24 horas do dia e temperaturas que não ultrapassam a marca dos 26 graus. Para amanhã, domingo, pancadas de chuvas e trovoadas, mínima de 18, máxima de 29 graus. Para segunda-feira, dia de volta ao trabalho, inclusive para os bancários que estavam em greve, pancadas de chuvas e termômetros entre 19 e 30 graus. Aeroportos da região trinacional estão abertos para pousos e decolagens. Não há nenhum problema de atraso ou cancelamento neste final de manhã de sábado nos terminais aéreos de Foz do Iguaçu, do Paraguai ou da Argentina. Na BR-277, perímetro urbano aqui de Foz do Iguaçu, atenção com as obras em andamento no trevo da Avenida Paraná, que está fechada dos dois lados da rodovia. E também fique muito atento aí com a região de acesso à Ponte Internacional da Amizade neste sábado, um dia especial aí para o comércio, Dia das Crianças. Muita movimentação no comércio do Paraguai e da Argentina, onde não é nenhum tipo de feriado no dia de hoje. No trecho entre Cascavel e Foz do Iguaçu, o movimento na 277 é maior no sentido Foz, isso desde as primeiras horas do dia, com perspectiva de movimento inverso no período da tarde, em especial até a cidade de Medianeira. Vamos saber agora como está o trânsito na fronteira entre Brasil e Paraguai, na Ponte Internacional da Amizade, com Thaís Montenegro. Bom dia, Thaís. Bom dia, Guilherme. Movimento intenso na Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre Brasil e o Paraguai. Lentidão maior para quem se dirige à Cidade do Leste, do lado paraguaio da fronteira. Motoristas enfrentam fila para fazer a travessia. Para quem está retornando ao Brasil, o trânsito também é grande, mas flui de maneira normal. Guilherme? Obrigado, Thaís Montenegro, com o relato, portanto, do trânsito na Ponte Internacional da Amizade. E na BR-469, que dá acesso à Ponte Tancredo Neves, ao aeroporto e também a alguns dos principais hotéis da cidade e, claro, ao Parque Nacional do Iguaçu. Tráfego intenso na pista a partir da rotatória da Argentina e recomendação de cautela e respeito, claro, aos limites de velocidade. Na Ponte Tancredo Neves, registro de lentidão na passagem pela aduana de Puerto Iguaçu e previsão de demora ainda maior no período da tarde. Vamos conferir agora as cotações das moedas na média das casas de câmbio que estão abertas neste feriado. Poucas, mas algumas estão. Novamente com Thaís Montenegro. O dólar nesta manhã de sábado está cotado em Foz a 2,23 para compra e 2,33 para venda. O peso argentino está cotado a 0,24 para compra e 0,28 para venda. O guarani, R$1, compra 1.830 guaranis e 1.900 guaranis são necessários para compra de R$1. Já o euro está cotado em Foz a 2,90 para compra e 3,15 para venda. Thaís Montenegro para a CBN Foz. Obrigado, Thaís. E nas Cataratas do Iguaçu, a vazão neste momento é de 2 milhões e 100 mil litros de água por segundo, cerca de 50% maior que a média para esta época do ano. E ideal realmente para todos os tipos de passeios e fotografias, tanto do lado brasileiro como do lado argentino. Na usina de Itaipu, todos os atrativos do complexo turístico estão abertos, tanto no Brasil como no Paraguai. A visitação é gratuita aos moradores aqui da região que apresentarem comprovante de residência. E aproveite aí os últimos dias para visitar a exposição Múltiplo Leminski no Ecomuseu de Itaipu, uma exposição que fala sobre a vida e a obra de Paulo Leminski, considerado um dos mais criativos artistas paranaenses de todos os tempos. Fique atento porque a exposição termina no domingo que vem, portanto, se você ainda não viu ou quer ver de novo, não deixe passar esta oportunidade. Senhor turista, seja bem-vindo à região da Tríplice Fronteira. CBN Turismo. 11 horas e 14 minutos e, como dito na abertura do programa, um balde de água fria no setor turístico aqui de Foz do Iguaçu. Assim pode ser definida a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, tornada pública nesta sexta-feira, a respeito da proibição do ingresso de táxis e veículos de turismo privativo no interior do Parque Nacional do Iguaçu. A sentença refere-se ao processo em que entidades do turismo iguaçuense questionam a validade legal da portaria publicada pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que é o administrador da reserva, determinando que a partir do dia 31 de dezembro de 2013, apenas a frota das concessionárias que atuam no parque poderá transportar visitantes no trecho entre o centro de recepção de visitantes, a Trilha das Cataratas e o Espaço Porto Canoas. Em primeira instância, os representantes do setor turístico obtiveram a suspensão da vigência da portaria, com a argumentação de que o ICMBio teria descumprido um acordo judicial firmado em agosto de 2012, dispondo a revisão do item do Plano de Manejo do Parque Nacional do Iguaçu, que regulamenta a circulação de veículos no trecho interno da BR-469. Na decisão tornada pública nesta sexta-feira, a Justiça reconhece a validade da portaria e dá ganho de causa ao ICMBio, havendo ainda a possibilidade de recurso para os propositores da ação. A argumentação da administração do parque é de que a circulação de veículos autônomos, embora previamente cadastrados e inspecionados, aumenta a degradação do meio ambiente e contribui para o registro de casos de atropelamento de animais silvestres no interior da unidade. Entidades aglutinadas no Conselho Municipal de Turismo alegam, por sua vez, que o interesse em impedir o acesso de táxis e vans seria puramente econômico e prejudicaria o setor de receptivo, resultando em perdas de postos de trabalho e redução no faturamento de empresas e autônomos. CBN Turismo. Menos mal que o impasse sobre o transporte de turistas na fronteira entre Brasil e Paraguai aparentemente foi solucionado. Vamos relembrar a cronologia do caso que levou, inclusive, o Instituto de Trânsito aqui de Foz do Iguaçu, o Foztrans, a realizar uma blitz na cabeceira brasileira da ponte, uma forma, como se diz no popular, de retalhar, digamos assim, os motoristas paraguaios. Informações com a repórter Caroline Davis. Nesta quarta-feira, ocorreu uma fiscalização na Ponte da Amizade, feita pelo Foztrans, justamente para notificar vans e táxis paraguaios irregulares que fazem o transporte de turistas. O motorista brasileiro, Emanuel Messias Eloy, disse que tem sido comum fiscais paraguaios abordarem os carros, táxis e vans de turismo brasileiro e fazerem com que os motoristas voltem para o lado brasileiro sem passageiros. A gente vai até o estacionamento, estaciona, aguarda o cliente para retornar. Quando ele vai retornar, tem algumas vezes o fiscal nos aborda e confere a lista de passageiros. É isso que ele faz, algumas vezes, não é direto. Agora, na chegada, a gente é obrigado a carimbar a lista de passageiros todas as vezes. Na saída, algumas vezes, ele aborda. Aí, agora, ele me abordou na segunda e pediu a lista de passageiros e conferiu, estava tudo ok. Daí, ele falou, mano, eu só vou lhe informar que agora você pode retornar com o passageiro. Mas, a partir da manhã, não. Existe um acordo internacional entre o Brasil e Paraguai que consta que os veículos de transporte público de passageiros denominados táxis, vans, remisses, combis, furgões, caminhonetes, mototáxis de origem estrangeiro não podem realizar o transporte de mercadorias e de pessoas de Cidade do Leste. Deverão eles exigir a sua chegada ao território paraguaio a lista de passageiros impressa, que será objeto de controle dos fiscais municipais. Os táxis e mototáxis podem fazer a lista manualmente. Porém, a fiscalização do lado paraguaio não quer seguir o acordo. O presidente do CONTUR, Conselho Municipal de Turismo, Paulo Ângeli, explica como isso funciona. Nós temos um acordo que foi assinado a nível de chancelaria em 2007, que estipula regras para o transporte turístico fronteiriço. Nós temos que portar uma lista de passageiros, apresentar essa lista quando dá entrada no país, e temos o direito de trafegar e trazer de volta os mesmos que constam na lista de passageiros. Seu Emanuel mencionou ainda não ser o único que tem que se desdobrar para poder trabalhar e não ser notificado pelos fiscais paraguaios. O amigo meu foi para lá com o veículo, levou o cliente, daí na volta ele não ia poder trazer, já retornou com o veículo, deixou no estacionamento do lado de cá próximo da aduana e retornou a pé para poder dar assistência para o cliente lá. O cliente é 3 pessoas adultas e 2 crianças pequenas, uma de colo de 1 ano e pouquinho e uma outra de 4 anos. Então isso é um transtorno, né? Para a gente trabalhar não tem como. Para o presidente da AGTURF, Associação dos Agentes de Viagem do Turismo Receptivo de Foz do Iguaçu, Licério Santos, de nada adianta essas reivindicações do lado paraguaio, sendo que os principais afetados são os turistas. Os banzeiros de Lações Elétricas, as agremiações, decidiram barrar a nossa volta, na verdade. E isso tem causado transtorno para todo o trabalho do turismo de Foz do Iguaçu, quando vamos à Cidade Leste. E a gente está aí com algumas negociações através do CONTUR, junto à Municipalidade da Cidade Leste, a Prefeita Sandra, com apoio das principais entidades, a BAVE, Sindetur, a própria Cotrafoz, no sentido de voltar à normalidade, que de nada adianta esse tipo de movimento quando se tem uma baixa no turismo, né? Então não é fazendo impedimento do direito de ir e vir lá na região da Cidade Leste que vai se resolver o problema. Além das listas de passageiros, existem uma série de exigências legais para efetuar o transporte de passageiros, como a sinalização correta, cinto de segurança adequado, pneus em ordem e o seguro dos transportes. Esses foram outros pontos fiscalizados pelo Foztrans. O presidente da AGTURF conta com o apoio dessas fiscalizações para inibir o transporte inadequado dos vizinhos paraguaios. Vai continuar essa fiscalização do Foztrans, a gente está apoiando e está solicitando ao Foztrans que não pare com essa fiscalização, porque não é só a questão de lista de passageiros. É verificar se os carros deles têm seguro, as condições dos veículos deles para transportar o turista. Então, tudo isso o Foztrans está fazendo a fiscalização, o que é muito correto, né? Então, nós estamos tendo apoio do Fastrans. Com todo esse tumulto, o que se espera é que seja restabelecida a normalidade em que os motoristas possam ir e vir, não apenas do transporte brasileiro, como do paraguaio. Mais informações serão repassadas após a reunião entre a prefeita de Cidade do Leste, Sandra Zacarias, e o Foz Trans. Caroline Davis para a CBN Foz. 11 horas e 21, e quem acompanhou esta reunião, que não teve a presença da prefeita por questão de agenda de outras atividades, mas aconteceu no final da tarde de quarta-feira na Prefeitura de Cidade do Leste, foi o repórter Maurício Freire. Membros do setor de turismo de Foz do Iguaçu e representantes da Prefeitura de Cidade do Leste, no Paraguai, se reuniram na tarde desta quarta-feira para resolver o impasse sobre o transporte de turistas em veículos especiais entre os dois países. Segundo o presidente da Associação de Agências de Turismo Receptivo de Foz do Iguaçu, Licério Santos, há alguns dias autoridades do país vizinho começaram a fiscalizar o transporte, se baseando numa lei municipal de 2001, que diz que os veículos só podem fazer o transporte de ida dos passageiros. O retorno teria que ser responsabilidade de empresas paraguaias. Licério explica ainda que em 2007, um acordo trinacional foi assinado para que as agências pudessem ir e voltar com seus passageiros em outros países, desde que tivessem a documentação exigida. Ele e a comitiva de iguaçuenses estavam otimistas com o resultado que a reunião poderia trazer. Tiveram uma reunião com a prefeita, com o intendente aqui ontem, e decidiram que a gente volta no sistema que estávamos anteriormente, trabalhando de forma ordenada, tendo a nossa lista de passageiros, e que as vans e o turismo de Foz do Iguaçu passará novamente a poder trazer seus turistas, fazer as compras no Paraguai e voltar de maneira ordeira e tranquila para Foz do Iguaçu. Nós estamos tendo apoio com isso da Polícia Municipal daqui de Cidade Leste e também da Prefeitura da Cidade Leste. Então, dessa forma, o problema fica resolvido, está tudo normalizado como tem que ser realmente. A tríplice fronteira aqui, os nossos rios Paraná e Iguaçu, nada mais são do que uma avenida separando bairros de uma mesma cidade, né? Mas são países. Então, tem leis que existem aqui no Paraguai que devem ser cumpridas e tem leis brasileiras. Mas aqui nós temos que ter a habilidade de fazer com que a nossa região trabalhe ordenadamente de uma forma tranquila, onde todos tenham o seu ganha-pão e ninguém interfira naquilo que é do outro, né? Então, o nosso papel como liderança de turismo é fazer com que tudo tenha uma ordem e que o turista de forma nenhuma seja atingido, né? A reunião, que aconteceu na Prefeitura de Cidade do Leste, durou cerca de 20 minutos. Os representantes paraguaios transmitiram o resultado do encontro que haviam realizado com a prefeita Sandra Zacarias, que determinou o respeito à lei de 2007, conforme explica Carlos Florencianes, diretor de trânsito de Cidade do Leste. Creo que es muy acertado y conveniente para ambas ciudades, atendiendo las necesidades que tiene uno del otro, de que la gente brasilera puede traer con una lista de pasajeros y con esa misma lista, con los mismos pasajeros en el mismo vehículo, pueden llevar de vuelta. Ese es el resultado y la entrada del Shopping del Este, y que toda la gente, el transporte público que entra al Shopping del Este, puedan salir por la avenida Luis María Argaña. Ese es el resultado y creo que salen muy contentos, muy conformes por el resultado que hemos tenido de la reunión con nuestra gente. Ese es lo que le estamos informando a ellos, y aparte de eso, de que cómo se va a hacer el control, la verificación de entrada, como también la salida. O diretor de trânsito disse ainda que a Prefeitura de Cidade do Leste pretende construir um local próximo à aduana da Ponte da Amizade para fiscalizar a documentação dos veículos que transportam turistas e, assim, evitar problemas com possíveis irregulares que possam estar atuando na região fronteiriça. Estamos pensando cambiar de lugar del control de salida, de la entrada y como también salida, buscando un lugar donde haya espacio de estacionamiento y haya más comodidad tanto para ellos como también para el funcionario público, para el funcionario municipal. Segundo o presidente da Associação de Agências de Turismo Receptivo de Foz do Iguaçu, Licério Santos, os representantes do setor turístico de Foz do Iguaçu ficaram satisfeitos com o resultado da reunião. As autoridades paraguaias, elas sempre são muito receptivas a solucionar, porque o que ninguém quer é que o turista ou o turismo seja atingido de forma nenhuma, né? Então a gente quer, de forma organizada, diplomática e até mesmo de amizade de fronteira, resolver isso de maneira definitiva, para que quem trabalhe nesse setor não fique perene, não fique refém de uma mudancinha de vez em quando e que desorganiza todo o setor do turismo. Então a gente quer definir que volte essa ordem normal que nós já tínhamos até 10 dias atrás, né? A prefeita de Cidade do Leste não participou da reunião porque estava em um encontro do Partido Colorado na capital do país, Assunção. Maurício Freire, para a CBN Foz. Impasse, pelo menos em tese, solucionado, portanto, quanto a este tema. CBN Turismo. 11h26, e ainda falando de turismo e transportes, a tarde de quinta-feira foi de vistoria no Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. Quem tem os detalhes é a repórter Thaís Montenegro. Na tarde da última quinta-feira, uma equipe do CREA Paraná, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, vistoriou as obras realizadas no Aeroporto Internacional das Cataratas. O aeroporto passa por reformas desde março de 2012 e, com algumas áreas já finalizadas, os fiscais focaram nas condições de uso e de segurança dos terminais de embarque e desembarque de um dos maiores destinos do país. Jefferson Oliveira da Cruz, agente de fiscalização do CREA Paraná, comentou sobre os trabalhos realizados em todo o estado e especificamente nas obras em Foz do Iguaçu. Nosso objetivo aqui hoje é fazer a fiscalização de forma que possamos identificar as condições de uso e segurança dos equipamentos e das instalações, né? Nesse princípio aqui nós estivemos aqui na área de acesso de usuários, né, dos passageiros, no saguão, onde nós identificamos aqui a questão do ar-condicionado, a escada rolante, elevadores, hidrantes de incêndio, né? Então o que nós estamos verificando para verificar se esses equipamentos possuem um profissional responsável pela sua manutenção. Essa manutenção precisa ser periódica, de forma com que, caso seja necessário, esse equipamento esteja apto ao uso. Sobre a fiscalização nas obras no aeroporto de Foz do Iguaçu, Jefferson reforçou a importância de o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia estar presente em todas as fases da construção. O que está sendo feito, na verdade, seria a parte de ampliação e reforma do aeroporto aqui. É uma obra também de engenharia, a qual necessita de um profissional responsável técnico, habilitado e registrado junto ao CREA. Então, ela também é passível de fiscalização pelo CREA, né? Inclusive, essa obra ela já foi fiscalizada pelo CREA há algum tempo atrás, até próximo do seu início. E a gente então verifica se existe esse responsável técnico por essa obra. As vistorias do CREA Paraná estão funcionando de forma sistemática em todo o estado. Desde o dia 7 deste mês, o Conselho fiscaliza as obras de melhorias nos aeroportos do Paraná, a fim de, no final de novembro, apresentar um documento que demonstre a situação dos mesmos. Thaís Montenegro para a CBN Foz. 11 horas e 29 minutos. E a seguir no CBN Turismo nós vamos saber mais sobre o novo livro fotográfico lançado nesta semana em Foz do Iguaçu, retratando as belezas da terra das cataratas, às vésperas do centenário de emancipação como município, e também saber mais a respeito do novo shopping que será construído no corredor turístico de Foz do Iguaçu. Nós vamos na sequência a uma breve pausa, até para a atualização do noticiário em rede nacional com o repórter CBN. Já voltamos até meio-dia com o programa CBN Turismo nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Onze horas e 32 minutos e a Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UniOeste, teve 8 cursos com nota 4 e 3 com nota 5 no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD, divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério da Educação. No total, 6 graduações com 15 turmas foram avaliadas no ENAD, sendo os cursos de Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Direito, Secretariado Executivo e Turismo. O curso de turismo da UniOeste Foz do Iguaçu ficou com a nota 4, posicionando-se entre os melhores do país. O ENAD integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, juntamente com a avaliação institucional e a dos cursos de graduação. Seu objetivo é avaliar o desempenho dos estudantes com relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação, o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação geral e profissional e o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira e mundial. E alternativas sustentáveis para empreendimentos turísticos. Este será o tema abordado pela especialista em design de construções sustentáveis, Márcia Mikai, em sua visita à cidade de Foz do Iguaçu. Em entrevista ao programa CBN Foz nesta semana, Mikai revelou que construções ecologicamente sustentáveis podem também dar sustentabilidade econômica ao negócio desenvolvido. A palestra de Márcia Mikai será na noite de segunda-feira, a partir das 7h30 da noite, no auditório do Hotel Bela Itália, com participação aberta aos interessados. O evento ocorre no âmbito do Programa Integrado de Educação Turística, o PIET, e também do projeto Diálogos de Fronteira, realizado pela equipe do Instituto Polo Iguaçu. CBN Turismo. Converso agora aqui na CBN com o André Costa, ele que é publicitário, editor, também um dos sócios da editora Diva aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bom dia, André. Bom dia, Guilherme. Temos uma novidade aí com relação a materiais de história, divulgação da nossa cidade de Foz do Iguaçu, lançada nessa semana? Exatamente, Guilherme. Nós tivemos a honra, né, e o prestígio de poder fazer uma edição comemorativa já aos 100 anos de Foz, numa peça, que é um livro, na verdade, composta de textos objetivos, textos diretos, mas principalmente de imagens. E são imagens que, obviamente, além no sentido turístico, também exploram o cotidiano da cidade, o cotidiano da nossa região. É uma peça singular. A editora Diva tem no seu DNA, na sua forma de trabalho, criar coisas realmente diferenciadas, coisas mais elaboradas, e que foi o que aconteceu com o livro. E já a partir desse final de semana, as pessoas vão poder constatar isso nas principais livrarias, vão poder constatar isso nos principais hotéis, nessa distribuição dirigida que nós estamos fazendo. O material vai ser ele já se tornou, de uma forma imediata, o souvenir mais agradável, mais envolvente, mais, talvez até mais importante na atualidade do município, às vésperas dos 100 anos, para presentear turistas, operadores de turismo, o trade turístico, os operadores de evento, né? As pessoas que tomam as decisões favoráveis na hora de escolher um destino para um evento. É uma peça que eu particularmente dediquei para que mexesse com a autoestima do iguaçuense. Às vezes nós somos uma região um pouco deficiente, um pouco problemática, muito visada pela mídia. Não, né? Muito castigada na mídia, né? Então você sabe muito melhor do que eu que Foz do Iguaçu sofre, às vezes até injustamente. Então a gente acaba tendo que afagar um pouco a alma do iguaçuense, as pessoas iguaçuenses que moram aqui, que prestigiam a cidade, que acreditam na cidade e que obviamente esse crer, né, mexe com a... ajuda a construir a cidade e obviamente ajudar a construir a imagem da cidade. Então o livro, muito mais do que uma peça gráfica, ela é uma peça que homenageia o iguaçuense e o livro traz isso, né, com relação às etnias de Foz, com relação à arte, com relação à cultura, com relação ao turismo. Então é uma publicação, em todos os sentidos, ela é uma publicação rica. E olha, infelizmente é o que eu sempre digo, o rádio ele ainda não é imagem. Mas daqui a pouquinho até nós estaremos disponibilizando algumas informações adicionais no nosso site cbnfoz.com.br, porque pelo que eu vejo aqui do material que você trouxe, além de informações, é um livro, vou citar o título aqui, é Cidade das Cataratas, Foz do Iguaçu, Cidade das Cataratas, 100 anos de história, um material inclusive bilíngue, português e inglês, e repleto de fotos e fotos belíssimas da nossa cidade. Não tinha como ser diferente, né? Nós mexemos com aquela pessoa que está interagindo com o material gráfico, nós mexemos com ela através de imagens, seja de natureza, de atrativos, do nosso cotidiano, dos nossos valores, da nossa cultura, da nossa gastronomia, enfim. Nós somos muito ricos nesse sentido, né? É uma coisa que a gente tem que realmente entender e despertar cada vez mais, que é a nossa cidade, que é o nosso destino, e a gente tem que cuidar e promover da melhor forma possível. Então o livro tem várias vocações, né? Ele quer ajudar na atração de eventos, ele quer ajudar na autoestima do iguaçuense, ele quer ajudar um hotel a informar, uma vez que o hotel também tem 30 empresas que participam de forma publicitária, ele também acaba sendo um travel book, ou um livro que presta informações comerciais de shoppings, de locais de passeio, de compras, de gastronomia, de serviços. Então ele acaba sendo bem completo. E o meu principal objetivo é que esse livro que ganhe espaço, não só na esfera do turismo, vamos chamar assim, mas também em recepções, em clínicas, dentro da casa das pessoas, para que realmente as pessoas possam, através desse material, elas terem o prazer de levar o destino para dentro de casa. Então há um valor assim, muito interessante nesse ponto de vista, porque esse material dentro das nossas casas, em contato com os nossos filhos, parentes, vizinhos, quem for que frequente a nossa casa, acaba despertando as pessoas para todos os nossos valores. Pelo que eu vejo aqui, a primeira edição ela terá a tiragem de 3 mil unidades. Como é que foi feito para viabilizar todo esse trabalho? Será um livro, você citou sobre distribuição dirigida. Como é que vai ser a distribuição? Ele estará à venda? O financiamento dessa obra, como é que foi também? Eu queria que você desse um pouco desses detalhes, até para que o ouvinte entenda a complexidade da obra. Fizemos um compromisso com alguns empresários de produzir 3 mil livros. Felizmente, nós tivemos a adesão de 5 hotéis, que foram Nadai Comfort, Bourbon, Recanto Parque Hotel, Iguaçu Resort e Rafael Palace Hotel. Esses 5 hotéis encomendaram 300 peças cada um. Então, ao mesmo tempo que os hotéis, que o grupo ia receber 3 mil livros, hoje eles estão recebendo 4.200 livros. Então, essa adesão dos hotéis para postar o livro em suas suítes, para enviar o livro para as pessoas que promovem eventos, para enviar o livro para os seus operadores de turismo, para os seus parceiros comerciais, esse pequeno grupo de hotéis já entendeu o valor de um mecanismo, porque o livro é uma ferramenta. Ele pode ser usado por um grande executivo de uma empresa e ele pode ser usado também por uma dona de casa como um presente de final de ano, vamos supor. Então ele tem um leque assim, de opções, se torna muito agradável em vários sentidos. Respondendo mais objetivamente a tua pergunta, o livro hoje ele acabou sendo pago basicamente pela iniciativa privada. Uma pequena participação da área pública e uma grande participação da área privada. É isso que nos possibilitou chegar a esse produto que hoje nós temos, que você está conhecendo. O final do livro, são cerca de 15 páginas, estão destinadas a mostrar essas empresas e promover essas empresas. Então nós trabalhamos cerca de 5 meses, tanto na área, efetivamente na área comercial, quanto na área de execução, na área de captação de fotos, de aquisição de fotos, de autorizações, e também na concepção dos textos, enfim. É uma obra que tem acabamento especial, é uma obra que tem capa dura, é um livro dentro do nosso segmento que a gente chama de alto padrão, é um padrão de acabamento premium, ele é capa dura, ele tem uma capa que envolve a própria capa do livro, que a gente chama de capa francesa ou sobrecapa. É um livro com 170 páginas, é um livro com um dos melhores papéis que existe no mercado, é um livro com acabamentos especiais. Então, quem realmente tiver contato com a peça ou quiser conhecer o material, vai realmente ficar contente, ainda mais se forem pessoas que prestigiam e gostam da nossa cidade. Até lhe perguntei quanto à venda, até porque com certeza muita gente vai ter interesse em comprar o livro. Como é que vai ser feita essa Perfeito. Parte? Perfeito. Nós temos a política que uma fração do livro vai para acesso não só dos iguaçuenses, mas do próprio turista, que aí são os atrativos turísticos que vão poder fazer esse mecanismo de venda, e as principais livrarias da cidade. Estará disponível, portanto, para venda inicialmente na rede física aqui em Foz do Iguaçu e posteriormente, quem sabe, numa segunda tiragem em internet também? Sim, na verdade já existe uma leading page do livro, que é uma, se os ouvintes pudessem anotar, é www.cidadedascataratas.com.br. As aquisições online também já existem desde já, e para conhecer o livro também é possível. Então, o nome do próprio site, desse universo virtual, é o próprio nome do livro, que é Cidade das Cataratas. Então, que também vai funcionar em território nacional e internacional. Você citou já o nome de alguns hotéis que auxiliaram nessa iniciativa, e eu também lhe pergunto a respeito dos demais parceiros, até para a gente valorizar quem valoriza realmente a produção de conteúdo aqui na cidade. Quais foram os principais apoiadores desse trabalho? Ok. Eu gostaria de citar o principal patrocinador do book, que é a Canon, que é um ícone de material fotográfico e equipamentos fotográficos de primeiro mundo. A Canon, e nós tivemos o apoio oficial da UDC, da SCA Mobiliário Urbano, do Catarata JL Shopping e da Casa Nissei de Cidade del Este. Esses foram nossos principais parceiros, e a gente também teve parceiros na área institucional, que foram o Sind Hotéis, a Secretaria Municipal de Turismo e o Iguaçu Convention Bureau. Conversei aqui na CBN com André Costa, ele que é publicitário e editor deste livro, Cidade das Cataratas, Foz do Iguaçu, Cidade das Cataratas, 100 anos de história, que chega também juntamente com o centenário do município de Foz do Iguaçu, ou seja, um lançamento realmente bastante oportuno, já que 2014 marcará toda esta data. André, muito obrigado pela participação aqui na CBN e sucesso com essa iniciativa, que tenha realmente que alcance a maior difusão possível com os atrativos da nossa cidade. Obrigado pelos votos, Guilherme, obrigado pelo espaço que vocês abriram aqui, não para mim, vocês abriram para a própria cidade o espaço, e a gente espera estar junto de vocês aí nas próximas oportunidades. Obrigado e sucesso para vocês. CBN Turismo. 11h45, e Foz do Iguaçu deve ganhar um novo shopping center que será construído na Avenida das Cataratas, próximo ao Trevo da Argentina. O alvará para a construção do empreendimento foi liberado nesta semana, como relata o repórter Maurício Freire. Foz do Iguaçu deve ter em breve um novo shopping. A construção do empreendimento foi autorizada nesta quinta-feira, quando a prefeitura e a empresa responsável pelo projeto assinaram o alvará de construção. O novo shopping será erguido pelo mesmo grupo dono do Shopping Palladium, em Curitiba e Ponta Grossa. O empresário Aníbal Tacla destacou o potencial de Foz do Iguaçu para receber o empreendimento. Foz tem um potencial muito acima do que hoje tem sido atendido, vamos dizer, pelos empreendimentos. Por quê? Ele está numa região de tríplice fronteira, com uma população de aproximadamente 900 mil pessoas na sua área de influência. Então, esse shopping, ele está focado com porte para atender toda essa população, né? E outra coisa, a gente vê uma carência muito grande de serviços, né, aqui na cidade. E de boas áreas de lazer, bons restaurantes, bons cinemas. Então, tudo isso vai fazer parte da ancoragem do shopping, né? O empresário explica ainda que o shopping construído em Foz do Iguaçu será maior que os outros da rede. O prédio terá capacidade para 220 estabelecimentos. O terreno é mais amplo, né, do que os nossos outros empreendimentos, então o shopping ele vai ser mais horizontal, né? Então vamos ter apenas um pavimento de estacionamento na primeira etapa, que vai extrapolar a área construída, vai pegar o terreno todo, e se pensando a construção do segundo ou do terceiro pavimento de garagem. E o shopping vai ser em dois pavimentos, com a possibilidade de expansão desses dois pavimentos para a área final. O investimento na obra está projetado em cerca de 250 milhões de reais. O prefeito Reni Pereira acredita que o empreendimento será importante para o desenvolvimento econômico da cidade. Nós, desde o início do ano, temos trabalhado com os empresários locais aqui que fizeram essa parceria com esse grupo que tem hoje expertise no Brasil inteiro, na área de shoppings, inclusive internacional. E não noticiamos antes, até para evitar alguns tipos de especulações, e parece que tem gente que torce contra a cidade, né? Então esperamos concretizar esse alvará, o início das obras. Eu fico feliz de o grupo ter acreditado na nossa palavra, já que eu assumi um compromisso verbal da infraestrutura que não pude fazer esse ano, que era uma condição, tendo em vista que não tinha a previsão orçamentária da abertura de uma rua lateral. E nós temos outras notícias boas que serão concretizadas ainda esse ano, outros investimentos, geração de emprego, só um investimento que deveremos anunciar nos próximos dias, também aí na casa de 100 milhões de reais, esse na casa de 200 milhões de reais, com a geração de aproximadamente 2.500 empregos, e nós queremos justamente isso, atrair investidores para, em parceria com empresários locais, quando possível, gerar mais riqueza e principalmente mais emprego na nossa cidade. Nós temos certeza que é possível fazer diferente, basta você correr atrás. Hoje eu acordei 4 horas da manhã, fui para São Paulo, já estou aqui de volta fazendo a mesma coisa que vocês viram agora. Talvez o resultado dessa minha viagem demore uns 6 meses para acontecer, mas acontecerá e será da mesma maneira que foi hoje, um investimento milionário e a geração de empregos aqui na nossa cidade também. Reni Pereira ainda usou do bom humor quando explicou qual foi a contrapartida do município para que a empresa pudesse construir o shopping aqui. Por enquanto foi o fio do bigode e o compromisso que eu fiz com eles de abrir a rua no ano que vem, a rua lateral, que é um dos acessos do shopping. E eu fico feliz que, para antecipar o início das obras, eles acreditaram no fio do bigode e acreditaram na minha palavra que o ano que vem a prefeitura fará essa, era uma das condições. Então a contrapartida do município é fazer aquilo que já é a obrigação dela, abrir uma rua lateral para que os carros que terão a entrada pela Avenida das Cataratas possam ir na Carlos Kaffenberg. O shopping deverá gerar 2.500 empregos diretos depois de pronto. Danilo Vendrúsculo, presidente do Conselho de Desenvolvimento de Foz do Iguaçu, Codefoz, acredita que o empreendimento é importante para a geração de empregos formais. O grande desafio nosso, principalmente Foz do Iguaçu, que nós estamos buscando empregos formais. O shopping, ele é um, eu diria assim, o maior empreendimento em direção a essa nossa batalha de buscarmos empregos formais para Foz do Iguaçu. E com isso, nós iremos atrair outras empresas, outros investimentos a partir desse momento. Porque numa informalidade, normalmente como nós éramos conhecidos, você não motiva muito o investidor a vir. E eu vejo que esse investimento é o pontapé inicial de uma série de outros investimentos que virão. A expectativa é de que o shopping fique pronto dentro do período de comemoração do centenário de Foz do Iguaçu até 2015. Ele será construído em um terreno na Avenida das Cataratas, próximo ao Trevo da Argentina. Maurício Freire, para a CBN Foz. 11 horas e 50 minutos. E a seguir no CBN Turismo, vamos conferir as informações a respeito da divulgação dos atrativos de Foz do Iguaçu no Paraguai e saber mais também sobre a Feira dos Sabores que acontece no Centro de Convivência do Idoso até amanhã aqui na cidade de Foz do Iguaçu. CBN Turismo até meio-dia nas ondas da Central Brasileira de Notícias. Já voltamos. Estamos apresentando CBN Turismo. Voltamos a apresentar CBN Turismo com Guilherme Wojtkowski. Horas e 55 minutos e a Secretaria Municipal de Foz do Iguaçu esteve nos dias 7 e 8 de outubro em Ciudad del Este, também Encarnación, no Paraguai, participando da caravana turística do Comitê Descubra Brasil, uma ação coordenada pela Embaixada do Brasil em Assunção. A caravana inclui atividades de apresentações dos destinos para a temporada de verão 2013-2014 e o objetivo é fortalecer e promover os destinos brasileiros nos países vizinhos. A ação também faz parte da estratégia Foz do Iguaçu Destino do Mundo, uma parceria entre Secretaria Municipal de Turismo, Iguaçu Convention and Visitors Bureau e Itaipu Binacional. CBN Turismo. E não deixe de conferir até domingo a Feira Sabores do Paraná, um evento que acontece na Praça da Bíblia e é uma oportunidade única para quem quer conferir produtos da agricultura familiar de todo o estado do Paraná. Os detalhes com a repórter Caroline Davis. A primeira edição da Feira Sabores do Paraná, que iniciou nesta quinta-feira, promete atender a todos os gostos em relação à gastronomia. O coordenador do programa Fábrica de Agricultor, João Nisch, apoia essa iniciativa por ser justamente uma feira com produtos genuinamente de agricultura familiar. Com uma amostra expressiva do estado do Paraná na área de alimentos, produtos esse genuinamente da agricultura familiar. Através de uma parceria que foi possível realizar esse grande evento, pela sexta vez estamos aqui no CCI, a quarta edição, estivemos duas vezes no CTG Charrua, e trazendo as delícias do Paraná para esta atividade. A feira neste sábado e domingo estará aberta a partir das 10 horas da manhã e vai até às 22 horas. No local estão 50 expositores de alimentos e 4 de variedades como artesanatos, artesanatos indígenas, trabalhos em madeira e exposição de flores, totalizando 1.000 produtos diferentes. João acredita que nesses dias de feira, o salão do CCI, Centro de Convivência do Idoso, estará repleto de visitantes. O pavilhão aqui do CCI já está com uma frequência espetacular. E principalmente os consumidores com pacotes, né, fazendo as suas compras. Convidamos também todo o segmento na área de restaurantes, hotéis, lanchonetes, panificadora, toda a rede de atacado, representantes comerciais e no varejo para visitar o que nós temos de melhor no estado do Paraná, fruto da agricultura familiar, um programa de governo da Secretaria da Agricultura, executado pela Emater e que nós trazemos anualmente já como um calendário de eventos de Foz do Iguaçu. Um dos pontos importantes da feira é que os produtos são de qualidade e seguem todos os padrões de higiene, garantiu o coordenador do programa Fábrica de Agricultor. Nós temos um mix aqui na feira, neste momento, né, próximo realmente a 1.000 itens diferentes, variando desde farinhas até os produtos considerados mais nobres, né, que são os vinhos, são os queijos, são as cracóbias, os embutidos, os defumados, e que está disponível para os consumidores dentro do processo de toda a garantia do ponto de vista sanitário, do ponto de vista em que a gente preza que os padrões de qualidade e identidade seja atendido conforme prevê e conforme o Código Consumidor também nos protege enquanto consumidor. O expositor de Uraí, cidade próxima a Londrina, Marcelo Kobihak, trouxe uma novidade em sorvete, chocolates e pão. A macadâmia, uma espécie de nozes originário da Austrália, que geralmente era usada apenas em cremes e shampoos, agora também é comercializada em alimentos, sendo considerado um alimento saudável por aumentar o colesterol bom e diminuir o ruim. A macadâmia é um tipo de nozes originária lá da Austrália e nós temos o plantio dela em Uraí, perto de Londrina. Então nós temos o plantio dela, fazemos a colheita, o processamento e fazemos vários produtos, inclusive o sorvete. Ela é muito boa para a saúde, ela tem muito ômega 3, ômega 6, ômega 7 e ômega 9. Uma das exposições que mais chamou a atenção foi a de uma miniatura de um moedor de erva mate, vindo lá de Guamiranga, cidade próxima a Prudentópolis. O expositor, seu Inácio Moleta, contou por que resolveu trabalhar com erva mate. É porque a nossa região lá, ela já vem de bem antiga, né? Já trabalhava muito com a erva mate lá. Então, hoje tem a família que já vem mantendo a tradição, né? E estamos lá até hoje, a fábrica cresceu bastante, estamos entrando em toda a região, estamos fazendo bastante venda e está indo bem. Outra curiosidade na Feira Sabores do Paraná foi a exposição de doces e compotas feitas do tomate. Marinete Valério Bini, que é de Braganey, contou que começou a comercializar variedades do tomate que não serviam para vender em mercados. Braganey é uma região que se produz muito tomate, né? E tinha muito desperdícios, porque aquela fruta que não tinha padrão para ir para o mercado era jogada fora. E como era uma fruta assim, estava saudável, ela estava. Só que não tinha tamanho, ela era pequena, ou às vezes tinha uma mancha, estava meia torta, então aí não tinha mercado, era jogada fora. Entre os segmentos da feira, o artesanato em cerâmica também estava bem representado. A cascavelense Dona Nizete Pereira dos Santos já há 20 anos faz cuias de chimarrão e há 4 anos pinta cerâmicas ao forno. Ela contou que fazer a cerâmica dá um pouco de trabalho. Dá bastante trabalho. Vai no forno, o forno tem 900 graus de caloria, não parece a pintura, vai aparecer só quando sai tá no forno. Se errar a pintura, tem de jogar fora e pegar outro para fazer. Não dá para aproveitar a mesma peça. Ou seja, para fazer uma peça dessa, você demora quanto tempo? Um dia. Uma peça pequena e a grande, 3 a 4 dias. Dona Nizete, com 67 anos, é um exemplo para quem não quer entrar em depressão e nem se render ao estresse. Só não põe a minhoca na cabeça e trabalhar. É todos os velhinhos que quiser, que vão dançar, vai fazer artesanato e a coisa funciona. E dá dinheiro ainda. E dá dinheiro e ganha. E quem se interessou em participar da Feira Sabores do Paraná, ela vai até domingo 13, no Centro de Convivência do Idoso, anexo à Praça da Bíblia. Entrada franca com abertura neste sábado e domingo, a partir das 10 horas da manhã. Caroline Davis para a CBN Foz. Meio-dia e 1, vamos agora à programação de shows e festas para o fim de semana na região da Tríplice Fronteira. E no Zeppelin Old Bar, uma opção aí para o rock alternativo com a apresentação da banda Indigo Club. Também quem gosta de música eletrônica no Sandia Party Bar, são várias as opções de DJs e muita música eletrônica durante toda a noite deste sábado e madrugada de domingo. Já na Woods, na Avenida Jorge Melfeng, aqui no centro de Foz, sertanejo Alexandre Nunes, Ed e Adri, estas são as opções. Na ONU Music Hall, opção de música com a Festa Muvuca, que acontece neste sábado à noite. E não perca também opções no Brasil, no Paraguai e na Argentina à noite, aqui na Tríplice Fronteira, com várias facetas para você se divertir neste fim de semana. E chegamos ao final do CBN Turismo deste sábado, 12 de outubro de 2013, um programa com trabalhos técnicos de Christian Kubila, reportagens locais de Maurício Freire, Caroline Davis e Thaís Montenegro. Apresentação, Guilherme Wojtkowski. CBN Turismo volta no próximo sábado às 11 horas da manhã. Fique na sequência com o repórter CBN em Rede Nacional.